Portela, vem à janela, que o povo

que ninguém apaga o que Deus escreveu. Está escrito no céu o meu nome junto, juntinho do teu, e que ninguém apaga o que Deus escreveu. Tu dizes que está escrito no céu, está escrito no céu. Estas coisas tão naturalmente, tão certo que um grande amor nos irá juntar. Mesmo sabendo que o outro já tudo pressente e vai fazer tudo para me reconquistar, tu mantens essa certeza que tanto me inquieta, mas que me desperta vontade de te amar. Mil beijos mil na tua boca, que saciava minha sede louca. Mil beijos mil na tua boca, que saciava minha sede louca. Ai, quem me dera ter o céu da tua boca. Eu delirava, eu nem sei o que faria. Um mês contigo, ai, a vida é tão pouca. Passa depressa, mais depressa do que um dia. Eu delirava, eu nem sei o que faria. Já não ardia nesta febre de desejos. Mil beijos mil na tua boca, e saciava minha sede louca. Mil beijos mil na tua boca, e saciava minha sede louca. Paixão por essa boca tão pequena, tu sabes disso quando ficas a meu lado. E de propósito, sorrindo tão serena, vejo que gostas de me ver tão perturbado. Vejo que gostas de me ver tão perturbado, enfeitiçado meu olhar no teu sorriso. Mil beijos mil na tua boca, e saciava minha sede louca. Mil beijos mil na tua boca, e saciava minha sede louca. Mil beijos mil na tua boca, e saciava minha sede louca. Mil beijos mil na tua boca, e saciava minha sede louca. Mil beijos mil na tua boca, e saciava minha sede louca. Mil beijos mil na tua boca, e saciava minha sede louca. Mil beijos mil na tua boca, e saciava minha sede louca. Mil beijos mil na tua boca, e saciava minha sede louca. Mil beijos mil na tua boca, e saciava minha sede louca. Mil beijos mil na tua boca. Fique em sintonia com o canal 2.

Essa é a rádio que só toca sucesso. Oh, 2, Dante and the Wave. Canoa de vela erguida, que vens do cais da ribeira, gaivota que andas perdida, sem encontrar companheira. O vento sopra das fragas, o sol parece o Tejo baila com as vagas a ensaiar o fandango. Canoa, conheces bem quando a norte pela proa. Tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, conheces se há um barco te abalroa, nunca mais voltas ao da boca da barra e trazes garagem branda, gemidos de uma guitarra. Eu arras prendeu uma vela e se adormeceu deixado. Agora muita cautela, não vá o mar acordá-lo. Canoa, conheces bem quando a norte pela proa, quantas docas tem Lisboa. A vertigem de estar no céu, onde o paraíso é real. Não vivem sogras, sossego total. Só o Adão e Eva no pobre quintal. Vender sumos ao natural e cerveja artesanal e maçãs vão a tribunal por dar origem a um cada pecado mortal. Lagartixa do mal, lagartixa do mal, lagartixa do mal, lagartixa do mal, lagartixa do mal, lagartixa do mal, és pecado mortal. E como em todas as histórias há vilões, vendem maçãs com a melhor das intenções, provocam crises e acendem tentações. Não é normal? Estes descendentes dessa Eva maculada trazem no sangue essa proposta irrecusada. Irrecusável até ao super-homem. O remédio é não ter paixão, superar a vil tentação, dar a volta à alimentação. Frequentar morangueiros e espereiras ou até ter cuidado com elas e lagartixa do mal, lagartixa do mal, lagartixa do mal, lagartixa do mal, lagartixa do mal. Estão a ver.

sobe, sobe, balança.